boa tarde, bem-vindos ao Conversas de Esquina, o programa mais liberal da rádio portuguesa. Qual é a parte do corpo do pênis? Pronto. É o pênis? Gostas do teu pênis? É isso que queres dizer? Eu gosto muito do meu pênis, estou orgulhoso dele. Gostas de olhar para o teu pênis? Tem tudo a ver com o programa de hoje, porque hoje vamos falar com este, sobre este... É verdade? Rapaz, está às 5 da tarde, mas eu tinha que dizer isto. Mas não tem mal, o pênis é uma palavra como outra. Pois, está bem, mas não há miúdos a ver e depois podem interpretar mal. Neste momento podem interpretar mal a palavra pênis? Achas que se eu disser pênis várias vezes, a audiência deste programa aumenta? Acho que sim, acho que tem... O teu pênis aumenta se eu disser pênis? Meu Deus! Pênis. Pênis. Que tal, Galfurra? Está a ter algum efeito em ti? Estou a ficar um bocadinho. Estás a tocar no teu pênis. Ah, é? Ótimo. Está à loucura. Hoje tocaste no teu pênis. Tens a noção que isso é um bocado gay, não? Se calhar. Digo eu. Olha, mas para além de gostares muito do teu pênis, eu gostava de saber se houve alguma coisa em ti que tu mudavas. Nada? Não, considero-me perfeito. Pronto, és perfeito. Maravilha. Considero-me perfeito. Olha, Galfurra, obrigada por teres ligado e continuar a ligar, está bem? Nós, entretanto, posso vamos ter aqui para o intervalo. Uma música. Podes cantar uma música, canta. Então vá. Só se tocasse o teu pênis. Tá, vou começar, vá. É da tua autoria? É, fui eu que fiz. Muito sozinho bem. Agora. Pronto, canta. Sensual, sou tão sensual, tenho um ar de machão fatal. Machão. Sensual, sou tão sensual, qualquer dia vou ao verão total. Muito bem. Canta mais, vamos sair assim para o intervalo. Agora vamos sair assim, não tenho aqui mais nada. Mas repete. Então vá. Sensual, sou tão sensual. Pênis. Tenho um ar de machão fatal. Pênis. Sensual, sou tão sensual. Pênis. Qualquer dia vou ao verão total. Pênis. Olá, eu sou o Diogo Beja, sou grande fã das Conversas de Esquina com o Ruben Boga Alves, o Rui Manzarra. E a Sara, não arranjámos uma alcunha para a Sara, por acaso. A Sara e toda a vasta equipa, que são cerca de 10 pessoas que trabalham para este programa. Gostei muito, obrigado. E o chazinho era muito bom. E as pantufas, quando entrei no... Obrigado. Intrometi-me em relação ao Diogo Pés. Isto é chato. E o convidado de hoje é... Ah, mas antes disto tudo, há que dizer... Obrigado. Barbacena. Amo. Obrigado, Zé. Ah, estás aí, Até nesse caso, calhar já não. Pensei que ele estava a vender a televisão. E nós também amamos o Bruno Barbacena, que é o convidado de hoje. Uma salva de palmas para o Bruno Barbacena. E desculpa, Diogo Beja, de interromper-me. Eu não vi os minutos ali no Media Player. Não, isto é o Inamp. É muito, muito bom. Hoje, sábado, bem-vindo a mais um Conversas de Esquina. A nossa querida Ana Isabel, que está hoje connosco, já tem, imaginem só. Já tenho lugar cativo 21 aqui. Anos. Ah, bolas. Está a ficar velha. Não, eu diz, eu devo desde já dizer que... Oh, meu Deus. Não. Que Ana Isabel é uma pessoa de quem eu gosto bastante. Isso está implícito na forma como falo contigo. E também falei contigo ao telefone quando estivemos à conversa com o Diogo Beja. Sabes bem o sentimento que tenho. Estou pela, aqui a mais. Pela tua... Não, Bruno, não estás. O Ruben tem destes problemas. De vez em quando tem assim uns delírios que ninguém percebe bem de onde vem, mas... É nós tivemos bom. Alguns momentos sozinhos aqui neste estúdio enquanto esperávamos pelo Bruno. Oh, meu Deus! E não conversámos bastante sobre a vida e és uma pessoa... Eu não quero saber. Ruben, tu declaraste-te a mim, ok? Foi verdade. Pronto! Foi verdade. E é pena que não seja recíproco o sentimento. Não será. Desculpa. Então vou-me virar então para o Bruno Barbacena, porque força, eu gosto bastante. Força! Barbacena, também te amo. Obrigado pela parte do toque. Eu também te amo. E... Olha lá, como é que apareceu este vídeo? Qual é a história deste vídeo? Como é que Diogo Beja se declara a ti? O Diogo já explicou um bocadinho isso aqui quando veio ao teu programa. Epá, foi mais ou menos isso. Eu, duas ou três chamadas antes, tinha recebido a chamada de uma rapariga que se tinha declarado, que gostava bastante de mim. Eu, na altura, não tinha as mesmas funções com que acabei agora no curto-circuito como produtor. Estava mais dentro do estúdio. Estava mais durante o direto a dar apoio dentro do estúdio, a fazer assistência de realização. E nessa altura havia muito aquela margem de manobra para brincar com o pessoal que estava dentro do estúdio, meterem-se com a malta e mostrarem a equipa que faz o curto-circuito todos os dias. E na altura havia muito aquela coisa que é o Barbacena, que é o Barbacena, não sei o quê. E entretanto surge uma rapariga que liga para o programa: ei, Barbacena, eu gosto tanto de ti, mostra lá o Barbacena. E o Beja entra logo a seguir com o Duplo Impacto. E pronto, foi isso que vocês ouviram. Epá, tu eras uma figura mítica do curto-circuito, já eras uma personagem dentro daquele programa. Sim, sabes que ontem, quando estive a ouvir o programa com o Beja, estava a pensar um bocadinho nisso. Criam-se figuras míticas na televisão portuguesa, por exemplo, estava-me a lembrar do Betão, o assistente de realização super conhecido brasileiro. São pessoas que trabalham no backstage, são pessoas que estão atrás das câmaras, que não aparecem, mas que têm o seu valor para o programa. E o Barbacena é um bocado esse tipo de pessoa. Ouves falar, é o Barbacena para aqui, o Barbacena para ali, mas é uma pessoa que tu não vês. E o curto-circuito, nesse aspecto, dá essa possibilidade e permite que se mostrem as pessoas que estão atrás das câmaras e que também dão valor àquele programa. E criou-se aí essa personagem. Ainda para mais porque eu fui durante quase 6 anos telefonista do programa e atender as chamadas. E sou a primeira voz que os espectadores ouviam antes de entrar no ar. E como é óbvio, queria sempre aquela empatia com o público. É inevitável que isso não aconteça. É verdade, eu estive lá 3 meses e também tive os meus fãs. Também tive. Tive dois ou três fãs. E ainda tens aqui um. Obrigada. Só que eu nunca liguei para ti, liguei sempre para o Bruno. Deixa-me só dar aqui um remato ao que o Bruno estava a dizer. E é verdade, eu quando consegui o estágio lá no curto-circuito, que foi o grande Bruno Barbacena, que foi um queridinho e me arranjou. Obrigado. Eu dizia aos meus amigos como é que tinha conseguido e não sei o quê. E é verdade que foi da forma muito informal e ainda bem que assim foi. E eu dizia: foi o Bruno Barbacena. E a reação dos meus amigos era: o Bruno Barbacena! Mas como é que tu conheces o Bruno Barbacena? Eu lembro-me que, inclusive o Bruno Fernandes, sabes? Sei quem é. Já foi nosso convidado. Já foi vosso convidado. Ele dizia: mas tu conheces o Bruno Barbacena? Mas como é que tu conheces o Bruno? Bruno, e desculpa, eu como não acompanhava curto-circuito na altura que era o auge, eu não fazia ideia de quem era o Bruno Barbacena. Para ver o Bruno Barbacena era um produtor normal. Mas pronto. Isso é um produtor normal. Não. Mas tu és conhecido na rua? És conhecido na rua, passas um bocadinho no sabes anonimato? Sabes que se calhar dizer de quem é que eu sou, as pessoas associam. Mas não tenho aquela coisa. Já tive uma ou outra pessoa, principalmente nos festivais, que é mais o público do CC, é mais o público com quem tu convives diariamente, que vem ter comigo: ei, tu és o Barbacena do curto-circuito, ganda maluco, e não sei o quê. Pá, mas não tenho aquela coisa de um apresentador ir na rua e toda a gente pedir autógrafos, não. Isso nada disso. Qual foi a chamada mais estranha que tu já tiveste que atender no curto-circuito? Pá, tantas. Existem umas personagens no programa. Já tiveste alguma declaração de amor? Já, antes de entrar no ar. Já. A dizer Barbacena? Já. Não. Digamos é que eu já tive uma situação que aquilo ficou um bocadinho bravo para o meu lado. Mas foste vítima de stalking? Sim. Foste vítima de stalking? No meu terceiro ano de programa, mais ou menos, tive uma situação um bocadinho complicada de ter algumas ameaças e tudo. Mas que tipo de ameaças? Foi complicado. Epá, a rapariga julgava mais do que aquilo que supostamente deveria ter acontecido, que era uma mera chamada de curto-circuito. Ela começou a ligar para lá constantemente, a querer falar comigo, não, eu não quero entrar no ar, eu quero conversar contigo. E pronto, e quando eu lhe disse não, isto é estritamente profissional, não vai haver mais nada do que apenas ligares para o curto-circuito e falares no programa, e a rapariga disse-me: ai, não vai acontecer nada entre nós, então se calhar o melhor é tu teres cuidado, porque aí um dia desses há-te aparecer alguém que vai partir as perninhas. Porquê que não deste o número dessa rapariga ao Fernando Alvi? Foi uma situação um bocadinho complicada. Mas tu tinhas quase mais, não diria mais fama, mas tinhas praticamente a mesma fama que um apresentador. É assim, Ruben. Sabes que tu e o Faísca. Sim, eu sou sempre... neste caso, quando tu és o telefonista de um programa como o Curto Circuito, que normalmente te ligam 60... 50 pessoas por programa para entrar no ar, é normal que tu também ganhes essa fama, ou seja, tu és sempre a primeira voz. E muitas das vezes eu comecei a apanhar alguns espectadores que só ligavam para lá mesmo para conversar, mesmo que não entrassem no ar, só ligavam para lá para dizer: olá, Bruno, como estás? Tudo bem? A equipa, como é que está? Olha, quero mandar um abraço para toda a gente. E tu começas a criar um bocadinho essa empatia com o público, mesmo que tu não queiras. É impossível que isso não aconteça. E começas a ganhar essa relação com as pessoas. Que pronto, mesmo que tu não queiras que isso aconteça e que seja uma coisa estritamente profissional, é complicado. é um bocadinho complicado conseguires separar as águas. E agora, e deixa-me fazer-te uma pergunta difícil, vamos já ao cerne da questão. Eu falei com o Diogo Beja, e tu sabes disso, que ouviste o programa, falei no antes e no agora do... eu sabia que tu me ias fazer. E devo dizer, e volto a dizer, que tenho muita pena, tendo em conta que foi o curto-circuito que me moldou à minha adolescência. Eu era um rapaz que estava fechado em casa, que pena. Mas é verdade, o primeiro programa que eu vi, assim que tive TV cabo em casa, era o curto-circuito, porque eu não tinha TV cabo, mas toda a gente falava no curto-circuito para aqui, curto-circuito para ali. Epá, e... estávamos aqui também a ver o cenário, tinha aquele cenário tipo nave espacial, e foi ali que eu fui crescendo, aprendendo, eu vi o Nogueira, eu vi o Alvin, eu por exemplo falei com o Beja naquele programa, e tu eras telefonista, certo. Não sei se estavas lá, se não, que o Nogueira vai atender telefonemas, o Alvin fica em frente a uma câmara, e o programa é feito assim, durante, eu vi 3 ou 4 repetições daquilo, estava acordado até às 4 da manhã para ver a repetição daquilo. Esse programa foi mítico, eu estava a ajudar o Bruno nos telefones, E agora o curto-circuito... teve uma fase de um boom enorme em que lançou o Nogueira, lançou a Rita Andrade, lançou a Solange, o próprio Alvin ganhou uma fama enorme no curto-circuito, o Manzarra, e depois parece que houve ali um corte. Sim. Tiveste um mês com o Rui Unas em que tiveram a maior, uma das maiores audiências de sempre. É verdade. O Rui Unas foi embora, curto-circuito, parece que anda ali... Ainda ontem vi um programa, sim, isto foi gravado 14 dias antes, eu vi um programa com a Roja e com outra apresentadora. A Maria, Maria será? Provavelmente. E, epá... Não é a mesma coisa. Que não há áurea. Não há áurea. Não há uma aura. Não há uma... Não há aquilo que o curto-circuito era. Perdeu-se a essência. Tu não sentes isso. É verdade. É assim, olha. Eu tive o prazer de poder estar no curto-circuito, se calhar, na melhor fase do programa. Ou seja, na fase que tu referiste, em que eu apanhei... Eu, quando entrei para o curto-circuito, a Solange e a Rita tinham sido vencedoras do casting há cerca de 3 meses... Pronto, e eu apanhei este circuito todo, até mesmo agora, à entrada destes novos apresentadores, do João Roja e da Maria. E eu tive um prazer enorme em poder ter trabalhado com o Pedro Ribeiro, com o Bruno Nogueira, com o Fernando Alvim. Ensinaram-me imenso. E é o que tu dizes, aquilo foi a melhor fase do curto-circuito. Era a fase em que havia a possibilidade de se poder fazer tudo, ao ponto de teres um apresentador, um programa inteiro nos telefones, a atender os telefonemas das pessoas e a desligar chamadas na cara das pessoas, e ninguém nessa altura levava a mal, percebes? E se calhar o curto-circuito agora perdeu um pouco por isso, mas também porque é a política que a malta que está à frente do programa quer dar, e o próprio canal também quer imprimir, querem ganhar público novo. E o público novo que querem ganhar é o público que não conhecia este curto-circuito que nós estamos a falar agora, ok? O público que está a entrar agora para o programa é público que se identifica com estas caras, é público que vê este formato de programa. Nós víamos o formato de programa de curto-circuito, em que tu tinhas os comentadores, em que tinhas os expertos todos na matéria a nível de música, de videojogos, gadgets, porque isso era a essência do curto-circuito daquela altura. Eu tenho muita pena que se tenha perdido. Na minha opinião, era a melhor altura do curto-circuito. Mas se calhar agora, se tu fores falar com um público que não conhecia o CC daquela altura e conhece o CC de agora, para eles agora é que é bom. Mas sabes que há uma grande tristeza por parte das pessoas que cresceram a ver o curto-circuito e que agora têm 20, 21 anos e que estão em casa e querem ver algo direcionado para o target deles e clicam ali no curto-circuito, estão ali 30 segundos, um minuto e dizem, epá, não. Sim, é verdade. Vou alugar ali um vídeo no Zone Video Club. Epá, mas é mesmo verdade. Bruno, deixa-me te perguntar isto e totalmente imparcial. Esta nova fase do curto-circuito, sim, que tu estavas a dizer que é para este público novo que veio, tu achas que isto é bom, que isto é mau, e achas que isto está a acontecer porque tem que acontecer, porque os tempos estão a mudar, ou porque a produção, o canal, assim o quis? Acho que é um bocadinho por aí. A produção e o canal assim o quiseram. E isso é bom ou mau? Depende das perspectivas e dos objetivos que eles têm, percebes? Como tu bem sabes, eu já não estou lá, mas vamos falando sempre com colegas nossos que trabalham e que estão no programa, e vai sempre sabendo, não é? Como é óbvio, também podemos ver. Mas acho que é assim, foi a linha orientadora que tanto o canal como a produtora seguiram agora para o programa. Se calhar para os jovens que vêm ao programa hoje em dia é um bocado isso. Eu ouvi ao programa ontem com o Beja, e é aquilo que vocês referiam no programa. Os jovens de hoje em dia, se quiserem, vão à internet e têm as coisas todas. Ok? Curto-circuito, quando começou em 2000 ou em 1999, a internet não era o boom que é hoje em dia e tu tão facilmente não chegavas à informação. E se calhar o curto-circuito servia um bocadinho de plataforma para isso, ok? Para divulgares novas bandas, para promoveres novos gadgets, para dar novas informações, que se calhar tão facilmente os jovens não tinham essa possibilidade. Hoje em dia, e eram muitas das vezes nas reuniões aquilo que se falava e que se debatia, nas reuniões de CC, hoje em dia os jovens têm a televisão ligada, têm o curto-circuito a dar, mas é só boneco. Exato. Ok, nem estão a ouvir aquilo que está a acontecer. E se por acaso, por algum motivo, há alguma coisa que os chama a atenção, eles então se calhar metem o som na televisão e veem. Ok? Muito dificilmente tu consegues ganhar público que tinhas na altura de um Rui Unas e que tinhas na altura de um Fernando Alvim, porque eu acho que também é uma evolução do programa, não é? Uhum, se tu mantivesses sempre aquela malta, provavelmente ganharias público novo, é normal que isso aconteça, tens jovens novos a ver o programa, continuarias a ter o público antigo, mas se calhar o programa depois perdia um bocadinho a sua evolução. Acho que é normal que o caminho fosse esse, com muita pena minha, mas é normal. Mas tu não sentes que os apresentadores atuais... Não sentem um bocadinho da pressão, claro, de terem a responsabilidade, que pegar no nome Alvim, no nome Nogueira e agora levar isto para a frente. Sim, sim. É assim. Porque eles são muito atacados e muito criticados. Claro. Estamos a falar de um programa quase com 11 anos, se não me engano, o curto-circuito. Acho que fez 11 anos, quando eu estava lá, portanto. 12 anos, sim. Estamos a falar de um programa com 12 anos. São muito poucos os programas que têm 12 anos na televisão portuguesa. Ou seja, o programa já se reformulou muitas vezes. Ok? E todos os apresentadores que foram passando, principalmente estes que estão agora, têm essa responsabilidade em cima das costas, não é? Estamos a falar de um dos programas mais vistos pelo Target Jovem em Portugal. Ou seja, eles vão ter sempre essa responsabilidade em cima das costas. Eu tenho que fazer bons resultados, porque para trás é que as pessoas se lembram. Mas também era aquilo que eu estava-te a dizer. Eu acho que grande parte do público que vê hoje em dia o curto-circuito não sabe o que era o curto-circuito do Bruno Nogueira, não sabe o que é o curto-circuito do Fernando Alvim ou o curto-circuito do Rui Unas, percebes? Acho que é um bocadinho por aí. Por isso, há ali dois pesos e duas medidas. Mas, pegando agora na situação atual, existiu ali uma trupe que se estava a conseguir consolidar, uhum. do Valsacina, da Diana Bossa Nova, do Rui Pego e também da Carolina, e, de repente, uma debandada geral. Se o Valsacina, se o a Diana, se o Rui, ficou a Carolina. E agora temos o Arroja... Uhum. Qual é o nome da senhora que... É Maria Betânia Muniz. E temos... O João. João Paulo. João Paulo o apresentador da Disney Kids. Sim, sim. O ex-apresentador da Disney Paulo Kids. Rodrigues. E não há... parece que não há ali entrosamento entre eles. E estavas a conseguir construir até uma equipe engraçada. Sim. A própria Diana. O próprio Diogo cresceu imenso quando o Rui Unas esteve lá durante um mês. O próprio Rui já estava... depois de todo aquele, uma espécie de ódio porque é filho de quem é, parece que já estava-se a conseguir consolidar. A própria Carolina estava a crescer como apresentadora e nota-se que é a pessoa que eu acho que é mais sim, Ana Isabel, sim, que eu acho que é mais... Não disse que, nada. Sim, que, é mais, que eu acho que é mais segura que ali está. Eu até sinto alguma admiração sim, por ela. Sim, até porque ela é a mais velha deles os três. E agora, não? cortou-se essa equipa, cortou-se essa estrutura, voltou-se a apostar em caras novas. O Arroja para mim é um flop, é a definição, é uma espécie de balboa. A própria Maria tem pouco a dar ao programa e o João cai ali um mas bocado. Mas sabes, Ruben, vou-te dizer e... mais ou menos qual é que é a minha ideia. A minha ideia é um bocadinho esta. Quando o programa está em baixa, vamos meter um casting, que são caras novas que vão entrar, vai trazer popularidade de novo ao programa e as pessoas vão se manter ali durante algum tempo a ver como é que aquelas caras safam, percebes? Sim. E acho que é um bocado por aí. Ou seja, tínhamos apresentadores que já lá estavam no programa há 2-3 anos. Já faziam aquilo com uma perna às costas. Normalmente o ciclo assumido pela produção do programa é esse. São 2-3 anos para cada apresentador. Como é óbvio, tiveste um Fernando Alvim que foi apresentador na Gênesis do curto-circuito. Depois saiu, depois voltou a entrar, fez uma temporada de 3 anos. Tiveste um Bruno Nogueira que se manteve ali durante 2-3 anos. Tiveste um Pedro Ribeiro que também se manteve durante o mesmo tempo. Mas é um bocado essa a política, percebes? O programa está em baixa, vamos meter um casting, são caras novas que vão vir, uhum. É malta nova que vai começar a ver o programa, é pessoal que vai começar a criticar e que vai começar a falar sobre o programa, é bom também no meio dessas caras haver umas duas ou três caras conhecidas para poderem trazer público ao programa, percebes? E a tática vai um bocadinho por aí. Foi por isso que foi feita essa aposta no Rui Porto Nunes? Na altura em que a novela estava do mais João Pires estava em alta. Mais ou menos. O Rui fez um sudoeste não diretamente ligado a nós, esteve a fazer algumas coisas para a marca que patrocina o sudoeste. Entretanto, ele convivia diariamente com a nossa equipa, até porque aquilo era uma coisa que estava a ser feita pela SIC, e então percebeu-se que se calhar o Rui podia dar ali qualquer coisa ao programa, sendo que é engraçado que o Rui tinha sido um dos candidatos do nosso casting. E tinha sido eliminado? E tinha, não. Ele nem tinha chegado à fase dos finalistas. Mas já era conhecido na altura? Diz, quando... não, ainda não era conhecido. Famoso. A Carolina, a mesma coisa. A Carolina, mas sabes, foi... sabes que fala muito nisso, que é... e desculpa estar-me a meter, mas fala-se muito nisto, que é... por exemplo, o Rui, até a própria Carolina, uhum. na altura falou-se nisso, ela não ter passado no casting, mas... Pá, são figuras públicas, são famosas, que ali não teve no Ilus, o Rui fazia a novela. Sim, sim, também foi um bocadinho por aí. Também foi por são aí, empurrados sim. ali para o curto-circuito porque... Sim, sim, vamos sempre dizer que o curto-circuito é aquele tubo de ensaio para os apresentadores novos que querem surgir no mercado. Uhum. E isso é inevitável. O curto-circuito é uma ótima escola de apresentadores. E tu podes ver que ultimamente no mercado tens muita malta que, se não chegou a apresentador do programa, passou pelo casting e entretanto começou a fazer coisas. Pá, o curto-circuito aí... É uma ótima escola de apresentadores, mas esses dois casos são sabes que eu senti-me isto é um desabafo. Não, eu acho que ninguém, eu vou partilhar desse desabafo. Mas eu senti-me imensamente, acho que isto existe, esta frase, mas eu senti-me imensamente revoltado quando enviei a minha candidatura para o casting, enviei tudo certinho, tudo direitinho, tudo... quando as pessoas são contactadas, eu não fui contactado e aparece uma mensagem no Facebook do curto-circuito a dizer que quem não foi contactado é porque tinha a ficha mal preenchida e eu fico a olhar para aqui e depois vejo pessoas que por claro. Terem feito uma novela ou terem feito Ídolos ou terem são lançadas para o curto-circuito em detrimento de alguém como eu que estava disposto a dar tudo para aquele programa e que... Ei, Jesus! Mas não te falo muito porque o programa já não está lá. Mas não é isso, isto é um desabafo. Eu olhava para aquele programa e dizia assim, epá, Eu era capaz, epá, isto vai parecer muito piroso, mas não era dar a vida, mas eu dava muito para aquele programa que eu cresci com aquilo, entendes? Aquilo é quase como... É sabe quase quem como... é que ele me faz lembrar? O Tiago Roberto, lembras-te do casting? Isto parece-me é quase como lembrar. É quase como o Benfica, a cidade é mais que o Benfica, mas eu quando vejo isso, e que ainda tenho o casting com esperanças de pelo menos ir lá e ver como é que aquilo funcionava, e depois levo uma machadada daquelas e vejo malta que vai porque Oh Bruno, quando a Carolina entrou, eu por acaso estava a ver a Fátima nesse dia, porque ela foi convidada lá no programa da Fátima Lopes. Sim. E eu fiquei também muito revoltada, porque pronto, a tirar o curso de comunicação, e era exatamente aquilo que eu também gostava de fazer, e ela foi só convidada. Vocês sabiam? A produção já estava preparada para o que ia acontecer. É, sim, por acaso é foi óbvio. Sempre uma dúvida que eu tive. Vocês sim, já como é óbvio, estava nós, tudo certinho. Nós sabíamos que aquilo ia acontecer, não é? Até porque tinha que ser combinado entre as duas equipas. Mas soubemos um ou dois dias antes daquilo vir a acontecer. Não. Soubemos muito, muito em cima que da hora. Manda. É assim, nesse aspecto não te posso falar muito porque não estou dentro das negociações e não sei bem como é que as coisas acontecem, mas... Não parou. Isto é rede wireless. Mas sim, Bruno, podes continuar. Sim, mas estava a dizer, nestes dois aspectos que tu aqui falaste e nestas duas pessoas em particular, o Rui e a Carolina, como é óbvio isto, houve aqui uma certa pressão por parte do próprio canal, não é? Como é óbvio. Mas foi algo que se calhar passou um bocadinho ao lado da produção do curto-circuito em termos de decisão. Como é óbvio, tivemos sempre uma palavra a dizer, mas foi mais decisão do próprio canal e eles têm que ir do que da própria produção do programa. Achas que o curto-circuito quebrou a partir do momento em que deixou de ser das 5 às 8 e passou a ter aquelas edições, edição de notícias, edição de jogos? É assim, foi uma inovação. E é engraçado porque as próprias audiências diziam isso. Tivemos públicos distintos a assistir ao programa nessas três edições. Normalmente quem via a zona de jogos não via as outras duas. E quem via a área de notícias não via os outros dois, percebes? Quem via o programa normal era um misto. Tanto via a zona de jogos como depois via o curto-circuito à noite. É assim, foi uma boa aposta para aquela altura com as pessoas que tu tinhas. Se calhar nesta altura não se justificava. Nesta altura em que tu, como tu tens o programa, não se justifica. Agora, se me perguntares a mim, foi uma perca terem tirado o programa das 5 às 8 e terem o formato que tem agora? Para o formato que tem agora, justifica-se ter o tempo de programa que tem e estar no horário que está. O programa não dá. O programa agora tem uma hora e meia. Sim, o programa agora tem uma hora e meia. O programa agora não dava para 3 horas. Sim. O programa agora não dava para 3 horas. Era inevitável. Da forma como o programa está, muito dificilmente o programa conseguiria ter 3 horas. E agora imagina que conseguia juntar Bruno Nogueira, Alvim, Unas e a Teresa, por exemplo, os 4. e dizias durante 3 meses estes meninos vou apresentar ao curto-circuito. A nível de audiências, qual é que achas que era o resultado que teria? Ias ganhar o público antigo, como é óbvio. Mas puxar... perdias o novo? Provavelmente perdias o novo, porque a malta é aquilo que eu te dizia no início da conversa. São espectadores que não conhecem o programa dessa fase que nós conhecemos, percebes? Ou seja, se calhar ia perder um bocadinho o interesse, se calhar ficariam ligados um ou dois dias para ver o que é que aquilo poderia dar, mas provavelmente sairiam e ias buscar o público anterior do programa. Achas que nós temos que cortar o cordão umbilical que temos com o curto-circuito? Sim, até mesmo porque assim, isso é assumido pelo próprio Rui Unas. Sim. O próprio autor do programa assume isso. Não faz sentido nenhum agora voltar ao programa com o público lá está. Claro, ele se sente bem e ele evoluiu. Percebes? Exatamente. O curto-circuito foi feito há 12 anos atrás, quando ele era muito mais novo, e a mentalidade era outra, era completamente diferente. Ainda no outro dia eu ouvia num programa de rádio falar-se das Cruz. As Cruz surgiram na época do curto-circuito, por causa do curto-circuito. A malta que se juntava em casa, todos juntos a verem o programa, vamos ligar para lá, aí há a Cru da Almada, a Cru de... Percebes? Sim. Isso perdeu-se. Perdeu-se, foi algo que surgiu com o curto-circuito, mas perdeu-se. Entendes? E se calhar agora não fazia muito sentido tu ires buscar o que aconteceu há 12 anos atrás, percebes? E o próprio Rui Unas assume isso, e acho que assume isso muito bem. Mas sabes que o Rui Unas é visto quase como um Dom Sebastião do próprio programa. Sim, é normal, né? Ele é o autor, ele foi o primeiro. É visto pelo público mais velho. Eu acredito que seja pelo público mais velho. Não me parece que o público de agora precise de um Rui Unas ali mais facilmente, digo que se calhar preferia ter de volta um Valsacino assim, ou um Sim, um até porque assim, nós estamos a falar do agora, público atenção. E não estamos a identificar. Nós, se calhar, o target que hoje em dia vê o curto-circuito é um público de 13, 14 anos. Exatamente. Ok. É mesmo. Percebes? Que há 12 anos atrás tinha 2, 3 anos. Sim, infantilizou-se um bocadinho o curto-circuito. Um bocadinho. E até a própria Radical, porque o curto-circuito era o programa bastião da própria Radical. Sim, e a política assumida pelo próprio canal em relação ao curto-circuito, por exemplo, agora com a mudança do cenário, para este cenário que está agora, a intenção do próprio canal era trazer um bocadinho mais o público feminino ao curto-circuito e ver um bocadinho mais as raparigas a verem o programa. E tu tens o exemplo disso, as rubricas que tens agora no programa são todas nesse sentido. Tens rubricas de moda, tens rubricas de culinária, okay. Coisa que muito pouco se viu no curto-circuito nessas alturas. Na altura de Nogueiras e de Alvins, tu vias, mas eram coisas esporádicas, ok? Estou-me a lembrar, tivemos programas em que tínhamos chefes de sushi a fazer sushi no programa, tínhamos cozinheiros conceituados que por vezes o Alvin convidava para irem ao programa, mas não eram coisas regulares. E tu hoje em dia vês, e o programa é todo nesse sentido, vamos trazer o público feminino para o canal através do curto-circuito, a própria mudança do cenário para aquele branco e azul, o próprio formato do programa em si também está todo a ser trabalhado nesse sentido. Escolhas? O curto-circuito pode acabar? É assim, eu em 7 anos e meio de programa muitas vezes só via falar disso, não é? Mas é difícil. É um programa que com um refresh... O programa parece sempre novo, ok? O conceito é sempre o mesmo. Mas pode ser um programa, vamos imaginar, daqui a 30 anos. O curto-circuito ainda pode estar no ar? Não, muito dificilmente, não é? Até porque daqui a 30 anos tu já tiveste muitas coisas novas a acontecer que deixaram o curto-circuito um bocadinho de lado. Mas não sei. não fazes previsões. Acho que só mesmo o próprio tempo dirá, não é? Sim, mas podes. Eu acho que giro era que o Bruno contasse como é que ele entrou para o curto-circuito, que eu acho que isso é das coisas mais engraçadas. Conta lá. Não, olha, mais é assim. E a ti vai-te motivar. Não, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, antes de contares essa história, eu adoro o teu apelido. Podes contar a história. Barbacena. Eu vou deixar que o Bruno conte a história e depois também eu vou revelar os segredos do Bruno. Então, olha, foi mais ou menos assim. Eu acabei o secundário, fui fazer um ano de produção para a ETIC, fiz o curso de produção na ETIC, e entretanto em conversa com um amigo meu, um dos meus colegas lá da ETIC, estávamos a falar e de alguma situação que aconteceu no CC, de qualquer coisa, ele disse-me, olha, era fixe nós ligarmos para lá e perguntar se podemos ir assistir ao programa e ver como é que eles funcionam em termos de produção. Ok, tudo bem. Ligámos para o programa, atendemos um produtor que agora já não está lá, o Cláudio Braga. Ah, sim senhora, podem vir, venham assistir ao programa e tal. Pronto, lá se combinou o dia. Lá fomos os dois assistir ao programa e, entretanto, nessa altura ainda existia o Cabaré da Coxa. E demos-nos logo super bem com o Faísca. E o Faísca disse-nos, olha, porquê é que vocês não ficam para a noite e ficam para assistir ao Cabaré da Coxa? E nós, tudo bem. é que vai catar o diretor de produção e pode ser que vocês falem com ele para ver se há aí a possibilidade de vocês virem para cá estagiar ou qualquer coisa assim. Está bem, ok. Entretanto, ficámos para a noite, assistimos ao Cabaré da Coxa e no final falámos com o diretor de produção. Lá nos apresentámos, lá dissemos quem é que éramos. E entretanto ele disse-nos, isto estamos a falar em outubro, ok? Entretanto ele disse-nos, olha, sim senhor, eu para fevereiro vou precisar de estagiários. Na altura eles iam arrancar novas produções, iam arrancar o Hipertensão, iam arrancar com o Beatbox. Vamos precisar de produtores para o programa, vamos precisar de assistentes de produção. Se vocês estiverem interessados, continuem a aparecer e venham vendo as coisas. Nós depois entretanto falamos. Aí eu desde outubro até fevereiro, quase todos os dias eu ia assistir ao programa. Impressionante. Isto é que é. Ou seja, como é óbvio, deu-me muita estaleca para perceber como é que era o ambiente e como é que as coisas aconteciam, não é? Quando comecei o meu estágio, já levava meio caminho andado de aprendizagem em relação ao curto-circuito, ou seja, já sabia exatamente quem é que eram as pessoas, eu já tratava toda a gente por tu, ou seja, não fui um estagiário que chegou lá e que foi aprender como é que as coisas aconteciam. Eu antecipadamente já o sabia, já sabia como é que as coisas se faziam e como é que a malta trabalhava em termos de produção. Pronto, e depois foi tudo muito mais fácil, né? Tornou-se tudo muito mais fácil. Entretanto, nesse ano, em 2004, foi o primeiro Rock in Rio, eu já fui convidado a ir fazer o primeiro Rock in Rio com eles. Pronto, e a partir daí fiz o meu estágio até outubro, novembro, e em novembro ingressei na equipa do curto-circuito e foi até agosto do ano passado. Porquê é que saíste do curto-circuito? não se pode dizer. Sim, é melhor não falar disso. É melhor... teve 7 dias, seus marotos não levam daqui nada. Como é que tu vês a evolução do Nogueira, do Manzarra, que agora já vai para a terceira edição do Ídolos? Como é que vês a própria evolução do Alvin? Eu há uns dias falava com o Alvin no mail. Sim. Eu tenho o mail do Alvin. Também não é difícil, toda a gente tem o mail do Alvin. Nós estamos a gravar estantes do Alvin, mas tu não sabes o que é que te espera. Sua maluca! Oh, Isabel. Não, mas como é que tu vês, por exemplo, um caso concreto do Manzarra que chegou ali e que muita gente metia a mão na cara e dizia o que é isto? E agora é um apresentador exclusivo da... Sim, é um apresentador exclusivo da SIC. É um apresentador que toda a gente fala. Tens os maiores apresentadores da nossa televisão a falar de João Manzarra. É verdade. E que ele vai ser um dos futuros apresentadores da nossa televisão, se já não é. Como é que eu vejo? Vejo um bocadinho aquilo que nós estávamos a conversar há bocado. O curto-circuito é uma escola. É uma escola de apresentadores. E é inevitável quem não passa por ali não vir a fazer outras coisas em televisão. Era aquilo que eu te dizia. Se não ganhaste o casting do curto-circuito, provavelmente se chegares aos 5 finalistas, tu vais fazer alguma coisa em televisão. Ok? Digamos que aquilo é o clube de meio de tabela da Liga de Futebol, em que tens os olheiros todos e se alguém se destaca, muito facilmente chega a uma equipa principal dos três grandes do futebol, percebes? Deste caso, sim, do Arroja, há um dos participantes, um dos finalistas, sim, o Madeirense, que está na RTP a fazer o programa das festas, por exemplo. Estás a ver? Esse é um dos exemplos. Para falar de outros, olha, tens o exemplo da Andreia Rodrigues, a apresentadora do Fama Show. Ela também foi concorrente do nosso casting do curto-circuito e ajudou a catapultar um bocadinho a Andreia para o que ela é hoje em dia. Tens o exemplo da Rita, não é? É inevitável não falarmos da Rita Andrade. Claro. Exatamente. Tens o exemplo do tens vários exemplos. Não vou estar agora aqui a enumerá-los todos, mas tens muita gente. Até a própria Joana Dias, que foi ao casting e depois voltou para apresentar o curto-circuito. Esteve no 16 na SIC Mulher, juntamente com a Raquel. Pronto, olha, a Raquel aí Estrada, é outro exemplo de uma pessoa que passou pelo CC e que agora está em grande nível também. Na apresentação, tens várias pessoas, dificilmente estar aqui a enumerar todas, mas é isso, o curto-circuito é mesmo uma escola. É uma escola para todos os níveis, não é só uma escola de apresentadores, é uma escola de produtores, é uma escola de realizadores, é uma escola de televisão, sem dúvida, aprendes muito lá. Mas quem via o curto-circuito tinha muito, há muito tempo atrás, tinha a ideia de que o curto-circuito era... Sim, o curto-circuito tem muito improviso, é verdade. Mas havia aquela ideia que a malta chegava ali meia hora antes do programa, conversava um bocadinho, bora lá fazer isto. Mas que não é assim, mas havia muito esse sim, que havia o curto-circuito e pensava, esta malta vai para ali divertir-se, faz ali um programa, recebe um dinheirinho e tal. E também não é mentira, não é? Mas sim, era um bocado essa a ideia que o programa passava. Mas o curto-circuito tinha muito trabalho, sim, por O curto-circuito tem muita produção, não é? Como é óbvio, aqueles convidados não caem lá de paraquedas, não é? Sim, sim, sim, sim. Eu estive lá, não foi muito tempo, como é lógico, mas o que eu me apercebi, e sempre era aquilo que quando eu defendia o curto-circuito era nesse sentido, era que o programa tem conteúdos fantásticos. Eu acho que em termos de conteúdos tem mesmo muito, muito bons conteúdos. Não, é verdade. E tem muito trabalho. Tem muito trabalho, sim, por trás. Toda a agenda do programa tem que ser trabalhada antecipadamente. Tinha muito trabalho na altura em que nós referimos, na altura da gênese do curto-circuito. Tem muito trabalho agora, ok? Porque assim, preparares todas aquelas rubricas, preparares todos aqueles convidados, dá muito trabalho, ok? Tiraste toda a informação sobre quem é que são as pessoas que lá vão, quais são os eventos que vamos ter, trabalhaste toda aquela área de passatempos. O curto-circuito dá muito essa ideia que, ah, e tal, vamos para ali, vamos mandar uns bitites e o programa faz e o programa acontece. Mas tem muita equipa de produção a trabalhar por trás e a ajudar para que aquilo aconteça. Mas quando eram as 3 horas havia lá mais improviso, sim, mais... Porque até havia mais tempo e mais margem de manobra para que isso acontecesse, não é? Digamos que o programa estava dividido em duas partes, de hora e meia. Uma hora e meia em que tu tinhas a parte mais informativa, a parte mais de entrevistas, e outra hora e meia em que tu tinhas o mini-fórum, coisa que já não existe agora, não é? Tens os Facebooks e... os temas, não é? Tens os temas de programa, mas não é nada comparado com aquilo que era há uns anos atrás. E nessa área de mini-fórum, então aí sim, tu tinhas tempo para explorares mais essa área de improviso, e se calhar os apresentadores que saíram dessa altura têm muito mais essa estaleca do que os apresentadores que estão agora no programa, não é? Mas isso é uma coisa que eles ganham com o tempo. Agora não vês, por exemplo, um apresentador ir para a regia atender telefonemas e outro ficar em frente, sim, a uma câmara? Não, isso não vês. Mas eles agora estão a tentar, para aquilo que eu tenho visto, estão a tentar novamente trazer a câmara... Sim, portátil. A câmara portátil. Mas foi o Faísca, que está no Você na TV... E a gente há bocado falava, o próprio Fisca também foi uma imagem construída ali, sim, no lá está no, mais, um no exemplo, mais um exemplo das pessoas que estão no backstage e fazem o programa e que diariamente não dão a cara, não é? E é aí que estás a gênese de uma equipa de trabalho a nível de televisão. Como é óbvio, tu num ídolos não podes fazer isso, mas essas pessoas estão lá, percebes? E também têm que ser valorizadas por isso. Fazem parte daquele programa. O curto-circuito... Mas a última pergunta. O curto-circuito chegou a ser copiado por alguns canais, nomeadamente a NTV, se não estou em erro, com o XPTO. Depois passou também para a SIC Mulher. Sim, um bocadinho o 16 também. Também ali com a Jana Dias, recalcitrada, tudo mais. O curto-circuito pode ser recriado, copiado, ou só consegue ser o curto-circuito, a marca curto-circuito, e uma espécie de formato curto-circuito, só ali na SIC Radical? Percebo o que é que tu me estás a perguntar. É muito difícil copiar aí o programa. Porquê? Porque tens sempre essa referência. Olha, lá vêm estes tipos com o XPTO, com o 16, isto é uma imagem do curto-circuito, percebes? É inevitável tu estares a ver esses programas e não pensares no que é que foi a gênese do programa principal, entendes? Por isso é muito difícil. Mesmo tu há um bocado disseste, o curto-circuito é uma marca. Sim, disse isso. É. Como é que a rádio entra na tua vida? Como é que a rádio entra na minha vida? A rádio entra na minha vida muito antes da televisão. Para quem não sabe, eu faço a gestão do projeto SJ Rádio. A Ana é uma SJ das nossas... Rádio. Sim, estamos aqui. Agarra a tua música. É uma das nossas colaboradoras. Ah, eu já avisei a Isabel que vocês têm o mesmo jingle que a Hiper FM. Sim, temos. Mas agora é assim, agora a realidade é que eu não sei quem é que surgiu primeiro com esse somos jingle. Somos nós, claro. Mas eu acho que até fomos nós, mas pronto, mas até agora não houve problemas e acho que também não vai haver, não colidimos aqui com o público uma da outra. É assim, a rádio surge na minha vida no meu 12º ano. Já lá vão... 9 anos, em que se lançou o projeto na Escola Secundária de São João de Estoril. Eu estava no 12º ano no Tecnologia de Comunicação, era normal que fôssemos nós a pegar no projeto. Entretanto, eu acabei o 12º ano, fui fazer um estágio na antiga CSB Rádio, que continua a ser, né, a Rádio Clube Cascais, continua agora é CSB 105.4 ou qualquer coisa deste género. Fiz lá um estágio de formação, um bocadinho na ideia de poder dar formação aos alunos que viessem agarrar no projeto, mas foi coisa que eu nunca deixei de parte, ou seja, o próprio curto-circuito dava-me a flexibilidade de eu poder ter as manhãs livres e podê-las dedicar ao projeto. E sempre dei continuidade a tudo aquilo que aconteceu na SJ Rádio. E pá, entretanto, fiz uma formação na Cidade FM, estive lá uma temporada, passei também muito, muito rapidamente pela Mega. Agora, mais para o final, fiz um curso de produção e realização de rádio na Universidade Autónoma. E pronto, tem sido assim o meu percurso pela rádio, ou seja, sempre ligado. Nós vamos gravar à Universidade Autónoma, é verdade. Brevemente vamos ter aí novidades. O Bruno é um homem da televisão, mas também da rádio. Se calhar até mais da rádio. Televisão, sim, cada vez mais da rádio. Pronto, entretanto, o projeto SJ Rádio foi crescendo nestes 9 anos. Há 3 anos que estamos na internet e tem sido uma grande aposta pessoal minha e das próprias pessoas que estão à frente do projeto fazer crescer aquilo a um ponto que daqui a dois anos gostávamos que fôssemos a rádio do secundário. E voltar à televisão? Voltar à televisão, muito dificilmente. Não gostavas de ter um programa teu? Provavelmente com a SJ Rádio, provavelmente poderei ter essa possibilidade. Até porque agora para este ano letivo 2012-2013 a televisão vai ser uma aposta no projeto e provavelmente se calhar nessa altura pensarei em voltar à televisão com um programa meu ou de outra pessoa qualquer a produzir o programa para alguém. Agora tão cedo não quero. Mas se tivesses que meter a televisão e a rádio, cada uma ao seu lado, qual é que, na qual delas é que pegavas primeiro? É que pegava primeiro, se calhar na rádio. Aquilo que tu mais gostas? É. E como é que é trabalhar de manhã? Como é que é trabalhar de manhã? De cima com a Isabel. Trabalhar de manhã é bom, é ótimo. É ótimo trabalhar de manhã e fazer um programa de manhã de rádio, é espetacular. É espetacular, até porque assim, acho que tens um bocadinho aquela liberdade, e principalmente neste tipo de projetos em que nós estamos envolvidos, tens muito aquela liberdade de poderes fazer um bocadinho aquilo que te apetece. É verdade, sim, é? Sim, é verdade. Com conta, peso e medida, como é óbvio, mas tens um bocadinho essa liberdade, não tens a pressão de uma rádio generalista, como uma comercial ou uma RFM, que tem publicidade para cumprir, tem horários para cumprir. Nós ali temos a liberdade, se queremos derrapar 10 minutos no programa, podemos derrapar à vontade. Como é óbvio, sabemos que o nosso público vai estar às 10 horas para ouvir o programa e convém que nós entremos no ar às 10 horas, não é? Mas o nosso público sabe que o programa acaba à 1 da tarde, ou ao meio-dia, neste caso, e se nós sairmos um bocadinho depois, também não há problema nenhum, ok? Nós temos essa flexibilidade e essa margem de manobra para que as coisas aconteçam, coisa que provavelmente não aconteceria numa rádio generalista, não é? Acontecia a primeira vez e à segunda, pumba, já estavas a levar na cabeça, porque as coisas não podiam ser assim dessa forma. Não te vias a dizer olá, sou o Bruno Barbacena e já a seguir 20 minutos com a melhor música. Yeah! não te vias a fazer isto? Não sei, é difícil. Mas há pouco, e isto também foi um dos temas abordados com Fernando Alvim, é difícil encontrar na rádio atualmente espaço para um programa como o meu, Conversas de Esquina, e um programa também como o vosso na SJ Rádio. Como o nosso, sim, nas manhãs é mais fácil. Eu compreendo o que é. Mas, por exemplo, que mas sim, eu percebo. Às quintas-feiras, às 6 da tarde, numa rádio comercial, não ia pegar num programa destes de conversa. Mas é uma coisa que eu por vezes falo com a Ana e falo com a Joana também. É assim, é uma coisa que tu já começas a ver as rádios jornalistas a apostarem, principalmente a comercial. Até porque o Pedro Ribeiro é muito aberto a essas sugestões e tu começas a ver. Por exemplo, tiveste agora durante o tempo do Dia dos Namorados, tiveste um programa que estreou com a Joana Azevedo. Isso é coisa que tu provavelmente não vias numa RFM, ok? Tu tens aquele programa de entrevistas, o Primo, que eles têm ao sábado de manhã. É outra coisa que se calhar não vias numa RFM, não vias numa Rádio Renascença, percebes? Verdade. E acho que é de louvar o trabalho, e agora vamos aqui falar da comercial, é de louvar o trabalho que o Pedro Ribeiro tem feito nesse sentido. Tem dado a possibilidade numa rádio generalista se poder apostar neste tipo de conteúdo e neste tipo de formato que não é normal veres numa rádio generalista, percebes? Mas também nós falamos sempre, e acho que aqui é um erro que se comete, fala-se sempre de rádios, mas vamos sempre a comercial e a RFM. Sempre. Sim, sim. É inevitável. Sim, e nós esquecemos. Duas, são os líderes da audiência. Exato, eu sei que sim, é lógico, mas temos que pensar que se calhar, tendo em conta, falavas da publicidade, tendo em conta que se tem que cumprir aqueles prazos, aquelas normas da publicidade, eu percebo que às vezes não se possa apostar neste tipo de programas como o nosso ou como o teu, Ruben. Sim. Mas há outras rádios, temos. Certo. É Mega Hit, Cidade, mesmo a Cidade, vai, que eu acho que era muito mas, giro. Mas, por exemplo, tu vais pegar na Mega Hit, vais pegar na Cidade. A Cidade agora Antena. Tem um posicionamento. Eu também falava há uns dias com o André Henrique sobre isto. A Cidade FM agora é uma hora de música. E tu, ao longo do dia, tens música, música, música, sim, música. E tivemos uma colega nossa, a Sara Santos, uhum, que não apanhou já essa fase, mas apanhou uma fase anterior à Cidade FM. E tu, em 30 minutos, gravavas as vozes para a tua hora. Por exemplo, das 10. E ficavas com o teu trabalho feito. É verdade. Isto para um locutor, para um animador. Eu sempre fiz rádio baseado na palavra e tudo mais. Uhum. E estar a ver estes exemplos... Lá a palavra tu tens para dar a vender. Ah, sim. A minha declaração de amor à tua pessoa foi justamente fantástica. Linda, fantástica. Não sei. Eu tenho um namoro com a Sara, com a Raquel... Pá, está aqui um cabo dos trabalhos. Tu, por exemplo, o meu sonho, claro, era estar numa mega, numa cidade, mas dizer, olá, eu sou o Rubén Mateus, eu estava a seguir para uma renascença, uma hora vamos de música. Epá, estando habituado a este tipo de formato, sim, é um bocado complicado. Adaptar-te e formatar-te em relação... Sim, sim. Mas é aquilo que o Beja dizia um bocadinho quando cá esteve no programa. As rádios hoje em dia estão muito formatadas e não tens muito margem de manobra para poderes abrir espaço para outras coisas. Mas é bom que as rádios ditas generalistas, e neste caso temos que referir a RFM e a Comercial, porque são as maiores, comecem a apostar nisso. Porque é assim, então se vamos falar em apostas de programas de autor, então aí vamos falar assim da Antena 3. Sim. Se calhar destas todas mais conhecidas e das mais generalistas é aquela que aposta mais nos programas de autor. Mas depois temos a Radar, temos a Oxigênio, mas aí já são mais rádios de nicho, já são mais rádios, sim, alternativas, entendes? E acho que se pegarmos por cima e se os de cima começarem a apostar nisso, provavelmente as pessoas vão começar a ver estas rádios de nicho de outra forma e vão começar a pensar as coisas de outra forma, percebes? E outra grande aposta é a internet. Então, acho que é assim, os próprios anunciantes têm de começar a olhar para as plataformas online com outros olhos e com outros ouvidos, porque o futuro vai ser a internet. Quando os carros começarem a ter a possibilidade de receber sinal wireless e poderem aceder à internet, a coisa vai ser completamente diferente. E acho que nós que fazemos principalmente rádio para a internet, acho que é nessa altura que nós vamos estar em alta. Achas que a rádio vai deixar de ser ouvida naquele aparelhinho e vai começar a ser ouvida na internet? Quer dizer, cada vez acontece mais. Achas que as rádios agora vão deixar um bocado o FM de lado e apostar net? Sim, acho que a aposta vai começar a passar um bocadinho por aí também, e tu tens o exemplo disso. A RFM tem 4, 5, 6 rádios online, a Antena 3 tem 3 ou 4 rádios online, ok? E faz estritamente conteúdos para a internet. Percebes? Mas essas rádios de nicho, isso também vem um bocadinho também daquele furor que houve do Cotonet, em que tu podias ter, sim, a tua rádio e tudo mais. A tua própria rádio, claro. Isso não sobrepõe um bocadinho, por exemplo, a marca Antena 3 ter rádio de dança, rádio de rock, isso não sobrepõe um bocadinho à marca inicial Antena 3? Não pode vir a própria Antena 3? Não, acho que isso venha a acontecer. Porquê? Porque tu, quando ouves essas rádios, sabes sempre, olha, isto é a rádio dança da Antena, exato, 3. Percebes? Vem consolidar a própria marca. Claro. Até já há rádios com música lounge, existe. Sim. Com música lounge. É verdade. Sim, música lounge. Não sei o que é, mas qual existe, rádio? Sim. Olha, neste momento não te sei dizer, porque não sou eu que costumo pôr a dar no sítio onde trabalho. Não, mas é uma rádio. Nós temos aquilo a tocar a noite toda. E fica, é verdade. E fica, é uma rádio. E eu quando cheguei lá e me disseram isto, eu digo-vos, eu fiquei maravilhada, porque é uma rádio, percebem? Tipo, pode não estar ali uma voz, mas há todo um trabalho de rádio, de produção de rádio, sim, que foi feito. E isso é muita gente. Agora, por exemplo, tens a própria Smooth FM, do grupo Média Capital, que veio substituir a Mix, que foi uma decisão que eu nunca compreendi. Porquê? Até porque na altura em que a Mix terminou, acho que aquilo, as audiências até andavam mais ou menos. A Mix era muito, muito, muito boa. Agora tens uma rádio de dança, ali para os lados de Loures, chamada Orbital, que tem o Ice Out Pack em número 2. E não largo o Ice Out Pack. E tens um computador, não é? Mas tu achas que isso é... Para mim não é, mas tu achas que isso é fazer rádio? Por exemplo... Não. Orbital, em que tens ali uma playlist a tocar durante uma hora, em que tens o Tayo Cruz, tens o Michel Teló, tens... Não, Isso não é rádio. Isso é um MP3 ali a tocar, é um iPod ali a tocar. Isso era a mesma coisa que tu carregares as tuas músicas para o teu MP3 e ires na rua e ouvires no teu MP3, percebes? Acho que é um bocado por aí. Também porque para nós rádio, principalmente nós os três, para nós rádio passa pela palavra. Sim, sim, sem tem dúvida. Tem que passar pela palavra. Sem dúvida, isso não é fazer rádio. E acho que houve uma fase em que as próprias rádios generalistas começaram a optar por essa possibilidade. E agora estamos a voltar atrás e começamos a ter muita palavra nas próprias rádios generalistas, e acho que é por aí que se deve continuar. A palavra isso, e o multimédia, o Facebook. Sim. E tens um fenómeno interessantíssimo, que é, e o Diogo falava nisso quando veio cá, é as pessoas quererem saber o que se passa nos bastidores e quererem conhecer o que se faz na rádio. Quando comecei a trabalhar em rádio, trabalhava uma rádio pequenina, e quando a malta, os ouvintes e tudo se juntava, as pessoas não sabiam quem nós éramos, e então diziam: ah, você era mais gordo, pensava que você era mais gordo. Agora não, tu vais ao site e vês a cara deles, e são figuras públicas e já estão na televisão, já estão em outros formatos. É verdade, também a possibilidade da internet, lá está. Sim. Mas a rádio não perdeu um bocadinho daquela magia. Sim, como é óbvio. Só vi o Arthur Agostinho e pensava: ah, como é que ele será? Não sei o quê. Sim, perdeu um bocadinho essa magia, desde que tens internet e que tens a possibilidade de ver como é que são as pessoas que estão atrás do microfone. E ainda bem que assim é, ou não? Sim. Ainda bem? Ainda bem que assim é, acho que sim. Acho que sim, porque tu nessa altura podes começar a tratar por tu essas pessoas que tu ouves diariamente, e se calhar antes não acontecia isso, ok? Foi por isso que a RFM mudou do você para tu. Também um bocadinho devido sim, a isso. Sim, também um bocadinho para isso, sim. Sim, também um bocadinho devido a essa situação e também para puxar o público mais novo. Porque isso era uma das coisas que estava a acontecer. A RFM estava a bater no público da Mega. Ok. Então, se nós estamos a bater no público da Mega, vamos continuar e vamos continuar a fidelizar esse público. Ok. E se calhar isso também é um erro das próprias rádios quererem chegar a um público tão vasto que depois acabam por se perder. Sim. Percebes? E tu podes ver, é inevitável não falarmos dos dois programas concorrentes das manhãs da rádio, o Café da Manhã e as manhãs da Comercial, e a aposta que tem sido feita por parte das manhãs da Comercial, em que agora a RFM com o Café da Manhã está a vir um bocadinho a reboque. Uhum. Okay? Mas tem sido feita, e essa sensação que eu tenho é que tem sido feita a marcação cerrada de um lado e do outro. Um vai buscar o Ricardo, outro vai buscar o Nilton. Sim, mas a RFM tentou a Joana Gama, que também vai ser a nossa convidada. Não resultou bem. Levaram o Nilton. Quem é que sugeriu a Joana Gama? Palmas para a Ana. Sim. Mas estás a entender. É isso, que tu estás a dizer. Ou seja, a Comercial consolidou com as suas manhãs, ok? Foi um trabalho ali de 2-3 anos em que não corre bem, corre para o próximo programa. E vamos continuar a bater nisto, e vamos continuar a fazer assim, porque neste sentido é que nós estamos a ir bem. E depois da RFM começar a ver que a Comercial começou a ter resultados, e as coisas começaram a correr bem, pá, então se calhar vamos aqui pegar um bocadinho e vamos copiar. Percebes? Sim. Claro. E se calhar por isso é que tu tens agora esta dança de cadeiras, com a própria Joana Gama, que esteve a fazer 2 ou 3 meses de Café da Manhã e depois saiu porque não resultou. Agora veio o Nilton. Enquanto que a Comercial tens aquela equipa maravilhosa da manhã, e agora ainda tens o Ricardo Araújo Pereira, que então vai ser astronómico. Mas 5 pessoas numa manhã... Não. Não, porque é assim, há espaço para todos. Percebes? Sim, sim, sim. Quando sim, há sim, espaço para todos, e que quando cada um deles sabe estar no seu lugar, pá, acho que aí... Até porque se repararmos, as únicas 3 pessoas mesmo é o Pedro, a Wanda e o Vasco. Sim. Porque o Marco só tem a caderneta sim. de cromos e o Ricardo, Mixórdia de temáticas. Sim. Portanto, não acaba por não ser mais. Continuas a ter aquele trio base do programa, claro. Mas depois tens estes 2 extras que são astronómicos, não é? Achas que uma das grandes apostas e nos grandes sucessos da Comercial podem também ser as músicas do Palmeirinho? Sim. Achas que o Comercial sim, também claro, cresceu sim. por aí? Claro, claro. Sem dúvida. Olha, E aí vai um bocado aquilo que tu estavas a dizer. Hoje em dia a internet tem catapultado e tem permitido que as pessoas possam ver e rever e ouvir e voltar a ouvir as músicas dele, não é? Senão há uns 10 anos atrás isso provavelmente não seria possível. Olha, o mesmo acontece no nosso programa, no Segundo Toque, quando a Joana escreve aquelas músicas e nós gravamos. mesmo a própria dinâmica do programa naquele dia é sempre diferente. E nós, como temos a possibilidade de estar online enquanto estamos a fazer... Pois estão. Pois estamos, não é? Vai ouvir! Ou amanhã vou lá. Enquanto estamos enquanto estamos a fazer o programa e quando a música é feita, gera-se ali uma alegria, uma dinâmica, uma interatividade que é uma mais-valia para nós. Portanto, obviamente que qualquer rádio, a comercial ainda mais, porque o faz com muita qualidade, tem a ganhar com estas músicas. Faltam 2 minutos e meio. Numa palavra, a experiência no curto-circuito. Ah, foi ótimo. São duas, já erraste. Não, mas não, foi um crescimento, como é óbvio. Cresci como pessoa, cresci como profissional, aprendi imenso. Tenho que dar graças a Deus a ter tido os colegas que tive que me ensinaram imenso. E nunca vou esquecer esta experiência do programa. O projeto SJ Rádio, como é que é trabalhar com a Ana Isabel e com a Joana? Fantástico. Acho que não podia ter escolhido duas pessoas melhores para fazer o programa da manhã comigo. E eu não sou convidado, que vergonha. Não, quando como é que, quiseres, sentes, como é que te sentes quando abres o microfone? Como é que eu me sinto? Sim. Maravilhado. É uma experiência nova todos os dias quando eu abro o microfone. Sentes que és ouvido? Sim, sim. Mesmo que seja só por uma pessoa, é para ela que eu estou a fazer programa. E podes ter o dia mais triste da tua vida que daquelas 2 horas esqueces tudo e fazes... É verdade. Sem dúvida. Isso é o bichinho da rádio. É o bichinho da rádio, é seres um bocadinho aquele palhacinho, não é? Até porque tu tens que pensar desta forma. As pessoas que estão lá fora não têm que levar com os teus problemas. E é isso que eu digo muitas vezes à Ana e à Joana. Os vossos problemas ficam à porta do estúdio. Quando entram cá para dentro, transformam. Ana Isabel, quando eu faço o jantar, não podes ir chateada para o programa, por favor. E no minuto, quem é o Bruno Barbacena? Quem é o Bruno Barbacena? Quem é essa figura? Epá, essa grande personagem. É um jovem. Este deus da comunicação, assim. Nada disso. É um jovem como outro qualquer que gosta muito dos seus amigos. Gosta muito de fazer rádio, gosta muito de televisão. Muitas vezes sou criticado por sonhar um bocadinho alto, mas enquanto eu for sonhando, acho que consigo atingir os meus objetivos. E tens seguido o conselho do Diogo Beja, tens feito força, como ele disse, como ele disse no outro programa. Pois é, vais ser papá. E a conversa de esquina dão-te os parabéns. Obrigado. Pelo meu Barbacena. Obrigadíssimo. E devo-te já dizer que adorava falar contigo quando telefonava para o curto-circuito. Era um miúdo mais novo, com a cara em obras e com barba a crescer. Obrigado. Mas adorava falar contigo e... Tu nunca foste vítima de stalking por parte da minha pessoa. Ainda bem, ainda menos bem. Menos quando falámos uma vez no Facebook da Sara Santos e eu adicionei-te porque eu gosto muito de ti. Eu gosto de ti imenso. Obrigadíssimo. Ai, Barbacena. Tens um dom para as pessoas constrangidas, Ruben. Não, é uma nada cena disso. Principalmente à noite, quando estou bêbada. Mas sim. Não, sou uma pessoa tão séria. Voltamos então na próxima semana e não sei bem com quem, mas pronto, estas conversas de esquina. Sábado, às 6 horas, temos o nosso Facebook. Este programa também vai ficar online. Tchau, tchau. Beijinhos e abraços.